Controle o Oscar Golf Sierra. Proceda. Solicita o 100, aparelho alto. Autorizado. Sierra. Lafayette 236. Serra, registro radar terminado, 50 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha uma centena em Coral, chame Ideal 1201. Coral, chama Ideal 1201, uma gratuaria, senhor. 319, Centro Brasília, 12655, Opera 12425, 3319, bom dia. Lugário 124, 2925. Boa tarde, eu trigo, sim. Good morning, Cock Island, on the radio service announcement. It was level 360. All the doors are changing frequency 127 this month. Romeo Golf Victor, Centro Ciente, plano instrumento modificado 0859. É, Centro de conhecimento de pontos preferidos na sua defesa, descida a critério do comandante. Alpaca nível 080, livre frequência da ponta. Jet 6700, Centro Brasília, 1265, alternando 2425, 6700, bom dia. Salvador, bom dia, Gol Norte. 715, 500 da informação, Fox 4. Bom dia, Gol no 715, acione identificação, via chegada Ponce, décima penha 2000, altímetro 1012. 1012, via Ponce, descendo para 2000. Firma, autorizada aproximação ILS, informe estabilizado no localizador. Para o final do procedimento ILS, X-Ray, Gol no 715. Tomara estabilizado final, procedimento do X-Ray, sem glide. Papatango é do Serra Tango. Tranquilo, tá, tá. Serra Tango a 13 milhas para Conte, serviço radar encerrado. Mantenha 090, chame controle Aracaju em 120, decimal 3, Eco Serra Tango. 120, decimal 3, graças a Deus. Salvador, muito bom dia. TAM 3517, gente da informação Golf. Cruza 150 em descida para uma centena. TAM 3517, bom dia. Acione identificação, desça para 3000, altímetro 1012. Via chegada Ponce. Autorizada aproximação LS, sinal X-Ray. Reposta estabilizado ao localizador. TAM 3517. Apresente descida autorizada para 3000 pés com 1012. TAM 3517, solicita RNAV. Está pistando